Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, o podcast que é o da família brasileira, que é semelhante à maçonaria, você só consegue sair se dar o cu. E aquele que sempre pegou o segundo lugar em corridas de carriola, modalidade de construção do pedreiro Jorjão, Wesley Zop. Aê! Por que só segundo lugar, Wesley Zop? Segundo lugar é o primeiro perdedor, pelo menos eu sou o primeiro em alguma coisa. Tudo bem. E o único homem capaz de diferenciar um figo em calda de um figo em compota, utilizando apenas os anelares dos pés, Gabriel Asmar. O cara é muito preciso os cursos que você faz, cara. Desculpa. Eu sou especializado. E eu, o host dessa bagaça, responsável por fermentar o chorume que nasce no coração de Chorumópolis e de levá-lo até você, ouvinte Douglas Domiciano Ganso, que não passo de um mero afinador de apitos profissionais em si menor. Só isso que eu sei fazer. O si menor fica perfeito. Sim, mas tem que ser apito profissional. Ah, sim, apito de juiz. Muito bem, é um prazer estar aqui. Gostaria de começar o Wesley Zop hoje falando do quê? Leitura de queijos. De queijos. Não, leitura de e-mails. Meia cura eu manjo. É verdade. Leitura de e-mails pode ser ou não? Ah, ótimo. Então coloca, por favor, uma música de leitura de e-mails, mas uma música emocionante. Mas vamos mudar um pouco do que normalmente eu coloco. Tudo vê bem. Essa, vê essa daqui. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Então vamos lá, o primeiro e-mail dessa semana foi dele, Rodrigo Malta. Ele mandou, na verdade, diversos e-mails que eu compilarei numa leitura só. É, ótimo. Muito bem, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu tava procurando no iTunes algo pra rir e digitei humor lixo. E apareceu um podcast de Chorume. Quando fui escutar, ocorreu uma grande e inesperada surpresa. Por mais redundante que seja uma surpresa inesperada. Acho que conheço Wesley Zop. Meus pêsames. Desculpa, Rodrigo. Pois trabalhamos juntos na Byte, em Americana. Fiquei pouco tempo, mas a amizade ficou. Nada que um troca-troca não resolva, né? Depois mudei pra Barcelona e nunca mais voltei ao Brasil. Putz, é só assim que o Wesley Zop não vai te encontrar mesmo. tem que ter... Só assim pra fugir, né? E pra você ver que alguém da amizade sumiu da vida. É porque o Wesley Zop, apesar de ser um GPS humano, ele dá umas pernas alongadas, né? Então ele chega em, sei lá, em Bangkok e fala, nossa, devia ter virado à esquerda na Flórida. Perna alongada. Mas fico por lá. Então em Barcelona é difícil o Wesley Zop te achar. Ouvi o episódio das vezes que vocês foram cuzões e esse hipócrita chamado Wesley não falou várias coisas que ele fez. Finalmente! Hoje é o dia da queda da sua máscara, Wesley Zop. Pedro Bial tá aqui pra cobrir a queda da máscara de Wesley Souza. Exato. Então hoje é o seu dia, pelo jeito. Alguém que te conhece tão bem quanto a gente está ouvindo esse podcast e sabe que o senhor é um verdadeiro cuzão, tem essa consciência que o senhor é um cuzeiro. Calúnias? Vamos ver então. Ele contou só histórias light. Só comigo envolvido tenho mais de 10 histórias com ele. Ah, mas amor em Tijuana, não sei se você conta como cuzão. Tudo bem. Que eu testemunharei aqui. Tudo bem. Você tá fudido, velho. Pelo menos... Ele lembra de alguns termos brasileiros ainda. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Cara que cresceu no Matiense, sabe muito bem o que tá falando. Darei os títulos e ele que se vira pra explicar. É justo. Fugindo, então agora os títulos. Fugindo de maridos. Capote de Fusca em Limeira. Expulsão de puteiro. Nossa. Pega a mãe e a irmã das pessoas. Camping na praia. Camping no morro. Queda de moto no canavial. Tudo remete a sexo, você percebeu? É, tudo. Não, eu fiquei de pau duro em todos. Parece, sei lá, o capítulo de um livro pornô. Capítulo 10. Queda de moto no canavial. Estava Wesley Zop andando no canavial com seu velotrol, levando seu amigo, seu parceiro Chico Navalha na garupa, enquanto este apertava fortemente o quadril com suas coxas enrijecidas e torneadas pela vida e pelo sol. Chico Navalha pede para descansar por alguns minutos, pois seu corpo está completamente suado e seus mamilos estão duros a ponto de cortar diamante. Em sua pausa para descanso, Chico Navalha fica estimulando seu enorme flácido pênis, enquanto Wesley Zop não vê outra alternativa a não ser cair no canavial, cair de bunda, cair de boca. E assim, Wesley Zop, naquela tarde de verão, caiu de moto no canavial por 2 horas e 37 minutos. Ai, Beto Jamaica! Caindo e relaxando. Chupando cana e relaxando. Muito bem, o ouvinte continua aqui dizendo: explica essa, seu hipócrita. Espero ter feito um bem público e fez, Rodrigo Malta, porque poucas pessoas acreditam. Todo mundo acha que o Wesley Zop é esse ursinho fofinho, esse ursinho pu, mas na verdade ele é um demoníaco, um mentiroso e caluniador. Um mequetrefe! Isso são calúnias! Mas não será hoje que você vai explicar. Não tem como, né? Pra explicar todas essas histórias. Vai 2 episódios. É, porra. Será no episódio Vida de Wesley Zop. Nossa senhora! Não. Que faremos aí no futuro? A propósito, o ouvinte continua. Vocês são insanos. O desafio do Antônio Fagundes e da Tora foi foda, hein? Sim, se fossem os dois juntos, acho que seria pior. E é muito pior. Também quero desafiá-los. Vocês preferem ter pênis ou facas no lugar das mãos? Isso é tipo Eduardo mão de tesoura. Ou Eduardo você tem... mão de pênis. É, não. Então, mas não sei se no lugar de dedo, é, no lugar assim, da mão. Você teria 5 pênis não, em cada mão. Eu acho que uma trolhona. Um pulso sai. Isso. Mas tem um funcionamento, será que goza? Essas, não, eu acho esses, que tem um funcionamento pênis de pênis. Ah, eu acho que eu prefiro facas, porque... Também, né, porra? O que eu ia fazer com 3 pênis? Não uso nenhum direito, o que eu tô mais 3? Puta merda, pra gente que é insano. É, Gabriel Osmar. Eu prefiro faca, porra. Eu preferia faca, seria um Assassin's Creed isso ali. Acho que eu prefiro facas. Facas Guinzo. Guinzo, sim. O segundo desafio. Ah, mas então é só ele, né? É. Fazer sexo 3 vezes por dia de segunda a domingo com a mesma mulher ou não fazer mais sexo na vida? O detalhe é que se não cumprir, o pessoal morre. 3 vezes por dia, até se você não cumprir isso daí, você morre. É. Outra é não fazer. É. Não, 3 vezes por dia, isso é óbvio. Morrer, claro, pô. Morrer feliz, né? Claro. Tudo bem que eu tenho que diminuir 2 vezes, mas. Mas pelo menos vai ser todos os dias. É. Ia ter que ser só com uma mulher. O cara causando discórdia. O problema não é que ia ter que ser com mulher. Jorgão, desculpa. Jorgão Pedreiro. Esperamos você aqui, hein? É, boa. Muito bem, ele manda abraços. Mas a Zop reencontrando um namorado, né? Coisa bonita. Ah, eu acho bonita essa história de amor, né? Também acho. Sim. Que o próximo capítulo do seu livro pornô é caído de moto em Barcelona. Tipo, Emanuele no encontro. Espaço. Obrigado, viu, filha da puta. O segundo e-mail dela, Juliana Felipe, que está sempre aqui com seus e-mails do tipo que manda várias vogais e vocês não acreditam. Mas ela começa com o assunto aventuras, falando, nossa, mano! É mentira, cara. Que da hora essas aventuras. É, ela contratou o Sérgio Malandro na Isada. Leia como o Sérgio Malandro está escrito ali, né? Será que posso contar uma aventura minha? Pode. Uma vez, fui fazer uma trilha no morro do Rio de Janeiro, que um amigo meu mora no Rio de Janeiro. E nos perdemos lá. Ligamos para os bombeiros, até escutamos um helicóptero, mas não acharam a gente. Então dormimos lá, bebendo um pouquinho de água cada um. No outro dia de manhã, achamos a trilha e descemos. Os bombeiros ligaram, falando que estavam subindo no morro, mas a gente falou que já estava lá embaixo. Beijos. Ou seja, no outro dia, quando acabou a ressaca, ninguém estava mais drogado, aí achou a trilha que estava ali no meio. Estavam dormindo na trilha. Exato. Era só um escorregador. Eu tenho uma dúvida, vocês que são escaladores profissionais, de rapel e sei lá. Sim. Mas eu escalo apenas com fio de nylon. Sim, você é sempre muito especialista. Sim, eu com fio de cedo. É mais perigoso, mas tudo bem. É, quando você está descendo o morro, você perdeu a trilha. Tudo bem, você perdeu a trilha. Sim. Mas se você continuar descendo, você não vai chegar no pé do morro? Que você descendo, você vai estar no pé do morro. Sei lá, e se você descer no morro e cair no mundo das doninhas, cara? Ah, bom. Tem isso também. É, não, aí vai lá, né? Pode ser. Tudo bem? Então beijos pra Juliana Felipe, que sempre nos alegra com seus e-mails. E a nossa ouvinte mais assídua, Bárbara Louca, manda o assunto Dora a Aventureira. Ah, é o Gabriel aqui? É, na verdade ela fala, olá Doras. Ah, sim. Falando que todos nós somos Doras. Adorei. Ela nos adora. É. Essa foi boa mesmo. Esse Wellington deveria se chamar Dora. Essa não contratou o Sérgio Malandro. Risos. Mas vocês focaram no convidado. Eu duvido que vocês não tinham mais histórias. Ainda mais que o Douglas fala que o foco é o convidado. Esse foi um dos melhores. É porque há muito tempo, já tínhamos gravado 39 episódios e há muito tempo a gente esperava o Wellington Chassi como convidado. Ele andou 232 quilômetros, né? Exato. Daí, pá, vamos deixar ele contar as histórias. É claro, pô, chama o cara, tem que focar nele, ainda mais se ele tem a história, né? É, sim. Então, foi uma honra. Uma vez, uma amiga minha e eu ficamos bêbadas. E para não dirigirmos, fomos embora de uma rave a pé. Defina uma rave, Wesley Zop. Festas que não tem hora pra acabar, não tem hora pra começar, vira 24 horas no tuts tuts e tal, e drogas, e bebida e tal. Tudo é bem. Então, é quando ela, vida. Quando ela fala bêbada aqui, não era só bêbada, então. Não, bêbada. O bêbado é light, o bêbado você vai bêbado pra rave. Então tá bom. Isso era umas 4 da matina. Já estávamos mais ou menos uns 30 minutos andando e um cara parou para nos dar carona. E eu tava morrendo de medo, mas também tava muito cansado. E o cansaço pesou mais que o medo. E aceitamos a carona. Entrei no carro e apaguei. Acordamos na cama da casa dele. Calma! Ele tinha dormido na sala e estava acordado lavando todo o vômito do carro. Provavelmente puta que elas pariu, tinham produzido. Cara, eu penso que sujeira em carro deve ser a pior das sujeiras para se limpar, cara. Sim. Porque não tem espaço para sujeira. Ainda mais, imagina vômito. Não, mas... Já, não precisa. Imagina alguém vomitar no seu sofá e você não conseguir virar ele de ponta cabeça. É isso, cara. É bem explicado, boa. Esse cara hoje é casado com essa minha amiga. E eles contaram essa história no brinde de casamento. Legal, seria, né? Foda, hein? Beijos! E encerra a Bárbara Louca. Aê! Eu achei que ia falar de homenagem e tal. O que um vômito não faz, né? Que elas estupraram o cara. É, um vômito do amor. Um vômito une as pessoas, né? Mas é que tem histórias de vômito aí. Tem histórias de vômito. E de capotar fusca. E aqui um e-mail de Bruno Aldi. Bruno Aldi? Bruno Aldi. Ah, mas peraí. É o dono da Aldi? Não sei. É o senhor Aldi? Mas eu sei que ele é dono de outra coisa. Bruno Aldi, uma piroca suculenta. E grossa. Boa de chupar. Sim, é. Mas dono de outra coisa também. Ele é dono, um dos donos do podcast Los Chicos. Ah, sim. A fama dele precede ele no mundo podcastal, Wesley Zop. Isso é chique. A fama desse cara é de... Ele faz as piadas mais rápidas. Dizem o mundo do podcast que é sem graça as piadas dele. Invejosos. Dizem. São hereges. Hereges. Não conseguem conhecer uma boa piada quando vem uma. Então é o maior invocador de praçórias. Ele é um invocador de praçórias. Ele confia no baralho do avô e por que não dizer o caralho? O caralho. Então ele fala, e aí, choromosos? Foi amor à primeira ouvida. Muito obrigado por citar o Los Chicos, que na verdade é Los Chicos. Eu sou um bosta, né, na hora de falar. É que você não sabe falar em australiano. Sim. Fico lisonjeado. Normalmente não gosto de leituras de comentários no início do programa. É, infelizmente a gente só lê no início do programa aqui. Desculpa, Aldi. É. Mas o de vocês é foda. Os ouvintes também são bem loucos. É, realmente. Sem exceção. Talvez mais louco. Que a gente nem escolhe. Então, porque o ouvinte escolhe o que ele quer ouvir. A gente não tem opção. Essa piada do Mauru Sanduíche, eu vi saindo da chapa. Tudo. Esse é o poder de Bruno Alves. É isso, cara. É, foi genial, segundo ele. É, tá vendo? O cara reconhece uma boa piada, né? É isso, cara. Rindo até agora com o maluco dos fogos de artifício e da história da carona da grávida. Ainda não decorei o nome de vocês, mas nem a gente. Cada um usa uma placa aqui indicando quem é quem. Não sei por que, isso no podcast. Tá todo mundo senil aqui, ninguém sabe mais. Vi que tiveram um episódio de desafios e mesmo sem ouvir, quero deixar alguns aqui. Na época da faculdade, costumava levar alguns dilemas para um amigo, que ficava maluco com algumas. Ele era apaixonado por uma menina e era sempre em cima dela, sem maldade, que os dilemas rolavam. Como por exemplo, para pegar a Sebastiana, um nome fictício. Ou não. Ou não. Inclusive, Sebastiana, esperamos você. Antes, você teria que sempre mastigar as unhas do pé do tio gordo da cantina e coisas bizarras desse tipo. E você, Sebastiana, pra pegar a Sebastiana, mastigava unhas... Como que é essa Sebastiana? Ah, uma gostosa? Ah, gostosa. Ah, o que é mastigar uma unha? Sim. Claro. Já fez coisa pior, né? Sim. Eu não. Seguem mais alguns dilemas aí que comumente lanço pra estragar o clima nos grupos de WhatsApp e rodas de amigos que participam. Ter mamilos do tamanho de um pênis... Então... Ou um pênis do tamanho do mamilo? Eu escolheria Ter o pênis do tamanho do mamilo, que é o que eu já tenho. Então, vai dobrar de tamanho. Já sabe como. Eu preferia ter mamilos do tamanho de pênis, porque eles estariam aumentando meu prazer muitas vezes, cara. Talvez... Porque você tem prazer quando te chupam uma teta, é isso? É, pode ser. Ali, ó, ali, ó. Dando raquetada no mamilo. É, poderia usar o mamilo como pênis. É, sei lá. Ah, é, fica no diferente. Frio, no frio, quando ele fica enrijecido. É. Não, pera aí, agora vocês me convenceram, pô. Eu não. Quero ter mamilo no meu pênis. Eu quero pênis no meu mamilo. Não. Eu quero ter mamilo do tamanho de pênis. Transar com um mendigo ativamente ou ser currado por uma linda mulher com um cintaralho? É, percebo que Bruno Aldi não sabe que os mendigos... Tem um código de ética. Tem um código de ética que não é... Primeiro que você só é currado por um mendigo se você perde uma luta por um mendigo. Todo mundo sabe que é. Isso é óbvio. Porque no mundo dos mendigos ainda vamos gravar... O código mendigo. Isso. O manual do jovem mendigo. Mas deixa claro pro áudio aqui que você é um mendigo alfa. Sim. Então, por isso que você sabe. Por isso é que o Shumurabi, né? Que o Hammurabi é o código dos samurais. O Shumurabi é o código dos mendigos. Sim. Então, toda vez que o mendigo briga, ele perde, ele cede, vamos dizer assim, a força, sim. O ânus dele. Pra mostrar... Pra mostrar respeito. Uma oferenda. Exato. Uma oferenda. Exato. Entendi. Então, é isso. Mas qual você escolhe, se você não fosse mendigo? Vou transar com o mendigo, já sou acostumado. Pra chegar onde eu cheguei... Todo pra mundo, ser o alfa? Todo mundo sabe o que eu passei, né? Então, não mudaria nada a minha história de sangue, suor e lágrimas. Puta, isso é bonito, cara. Eu gostei dessa história, mas eu não sei, cara. O que eu vou votar, hein? Eu não tenho chance com essa mulher, ela só ela que vai currar. Não, ela vai currar você com o cintaralho, o Claudinei. Não, então, mas... mas eu não vou fazer nada com ela, é isso? Não. Não, então eu vou comer um mendigo, pô. Tudo bem. Não melhor digo. Sempre comer, né? É. É, porque eu penso, a mulher te traçando com o cintaralho, ela não vai gozar. Não, não vai. Ou seja, não tem hora pra acabar isso aí, não. Tem isso também. Então, e vai que é uma mulher atleta, ela não cansa fácil. É. Outro que ele manda é ficar excitado cada vez que qualquer pessoa olhar pra você ou ficar broxa para sempre? Ficar excitado toda vez que alguém olha pra mim? Isso daí já acontece, né? Isso já é normal, é o meu normal. Enrijece o mamilo, ninguém, né? Vê porque é o tamanho do mamilo. Ah, então tudo bem, né? Não, ficar broxa pra sempre é fora de questão. É, porque cada questão, né? Igual o outro lá também, nunca mais fazer sexo também. Pô, não tem, né? E você, Gabriel Asmar, gostaria de não ser mais broxa? Sim. Então, excitado. Toda excitado vez. Sempre. Sim. Muito bem, ele manda uns abraços. Bruno Aldi dos Loticos. Ou outro e-mail. Caramba, o último, hein? Dessa semana, Rafael Pizzai Louco. Ok. Não manda assunto, mas manda... Nudes. Uma poesia. Tá. Quem deram nudes desse astronauta maravilhoso? Sim. Olá, apedrejadores de Chevette. Claudinei está ficando famoso mesmo. Se você não entendeu por que ele nos chama de apedrejadores de Chevette, tem que ouvir o último episódio. Exato. Gostaria de convidá-los a conhecer Claudinei também. Oh, conhecemos já Claudinei, é muito bom. Bom, já que temos um time de especialista em civilizações antigas por aí, gostaria de perguntar uma coisa. É pra você então, Wesley Zola. Sempre, né? Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. É verdade. Quem nasce em São Paulo é paulista. É paulista. Então quem nasce na ilha de Creta é o quê? É cretino. É cretino, segundo Rafael Madalão concorda com você. Teve um episódio, Coisas Que Eu Não Entendo, onde Douglas diz que não entende porque os biscoitos vêm com furinhos. Isso é verdade. Como o pizzaiolo gostaria de responder? Não sei se o pizzaiolo pode responder de biscoitos, mas tudo bem. Será que ele faz furo na massa de pizza? Não sei, vamos ver. Quando o forno está muito quente, se você coloca uma massa, lisa lá dentro, o vapor não sai. E o biscoito vira uma bolinha lá dentro. Será que ele dá uma inchada? Ah, pode ser. Por isso os furinhos, para saída de vapor. Assim eles ficam fininhos. obrigado por defender o mundo de Eternia das Forças do Mal. Semana passada eu falei das Eternas Forças do Mal na leitura rápida, mas na verdade era da Eternia, o mundo de Eternia das Forças do Mal. Sim. Onde fica Eternia? Onde o He-Man mora. O He-Man não, o Principiada. Onde vai revelar aqui. Onde as pessoas são bombadas. Isso. São obrigadas a ser bombadas. Os mendigos fragilizados são bombados. Onde você tem a ditadura ali do fisiculturismo. Da ditadura do Whey. Do Whey. Até semana que vem. Acabou aqui a interação dos nossos ouvintes, Wesley Zop? Acredito. Ah, não. E o Zap Zap não teve nada? Exatamente. Okay. Mas quem quer mandar um e-mail pra gente, Wesley Zop? Manda pra qual endereço de e-mail? Manda para autocríticas@chorume.com.br. BR com B de bola. O Gabriel Asbar sabe repetir ou não? Eu sei. Então repita, rapazote. autocríticas@chorume.com.br. Muito bem, então vamos lá agora para o áudio de WhatsApp. O áudio é dele, Danilo, conhecido como Mamilo, segundo o Wesley Zop. Sim, também um morador de Bauru. Também um morador de Bauru. E aí, povo choromístico, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Danilo Garcia, e eu venho a ter o desprazer de ser amigo do Wesley Zop. Eu queria fazer dois comentários. Primeiro é parabenizar vocês aí pelo crescimento do podcast, né? Deu pra ver que vocês cresceram bastante. Quando vocês começaram, parece que só eu ouvia, né? Agora parece que já tem umas 3, 4 pessoas ouvindo. Então, parabenizar aí aos familiares que decidiram apoiar aí vocês por esse projeto e que continue assim, né? Quem sabe vocês chegam até os 50 episódios, né? Vamos torcer que seja o máximo, né? Que chega, né? Mas então, o segundo comentário é a respeito do último episódio que eu ouvi, que é o 39, que é o das perguntas polêmicas. Que eu tô muito decepcionado com o Wesley Zop, que ele não fez uma das perguntas mais polêmicas que existem, porque a maior parte das que vocês falaram aí era quase uma escolha óbvia, né? Você tinha que escolher salvar um familiar a tomar no cu, mas, aliás, você sempre tomava no cu de qualquer jeito, mas enfim, você sempre vai salvar a sua família, né? Só um cara sem coração, que nem o Wesley, não faria isso. Mas enfim, a pergunta é a seguinte. Lógico que você tem que escolher uma das duas, não existe outra opção. E aí você escolhe entre um, você dá a bunda todo dia durante um ano, ou opção 2, você dá a bunda um dia sim, um dia não, durante 2 anos. Então eu queria saber de vocês, o que vocês escolheriam aí, que é uma pergunta que sempre gera muita discussão. E é claro, né? Para quem curte, tem um opcional aí dessa pergunta, que é a pessoa que te come pode ser o Fagundão, né? Porque afinal você já tá comendo com ele todo dia, né? Nada mais justo que você fazer um favorzinho para ele a mais, né? É isso aí, quero saber de vocês agora. Valeu, abraço. Então, Wesley Zop, um dia... Fagundão, sempre presente. Um dia sim, um dia não. Não toma por 2 anos ou todo dia? Eu sei que o Wesley Zop vai escolher, obviamente, um dia sim, um dia não. Não. Porque entre esses dias ele também não toma. De lazer. Sem ser obrigação. Sem castigo nenhum. Não, é claro que é durante um ano. Quanto antes acabar, melhor. Eu acho que eu ia nessa. Quanto antes acabar, melhor. Quanto antes acabar, melhor. Tudo bem, não quer passar 2 natais dando toma, né? Exatamente. Pensando nisso, acho que é melhor mesmo. É, porra. Acaba logo. Sentir sujo no dia de Natal. Não porque quem não toma se sente sujo, mas é porque eu não faço a chuca e passo o cheque. O cara também se sente sujo, né? Sim. Ele mandou, acho aqui, um segundo áudio falando o que ele escolheria. Respondendo agora o que eu escolheria, eu ficaria com a opção 2. Que é um dia sim, um dia não, porque pelo menos você tem um alíviozinho de vez em quando, né? Senão, putz, todo dia haja hipoglós, né? É melhor ter um descansinho de vez em quando, você pensa, putz, amanhã eu não vou ter que dar a bunda, hein? Que maravilha. Inclusive, você vai passar um dia muito feliz nesse dia que você não dá a bunda. Então, eu ficaria com a opção 2. Esse Danilo é um enrostido, cara. Por quê? Ele quer quanto mais tempo dando a bunda, melhor. Não sei como eu digo. Hoje eu não tenho que dar a bunda, eu vou fazer a chupeta pra relaxar. Que é uma felicidade! Não, vai doer pulando o dia ou não, você vai estar com a toba doendo. É, não tem. Ficou raro já, cara. Você vai estar com a moral doída. É, dá o cu durante o ano. Acaba logo com isso. Acaba esse ano. Faz menos prestação, né, pô? O valor é o mesmo? O valor é o mesmo, faz menos prestação, claro. E quero agradecer o Danilo que ouve a gente desde o começo e nos parabenizou por ter quadriplicado. É. Quem quiser mandar um áudio do WhatsApp aí pra participar aqui com sua bela voz, não com essa voz de gafanhoto dando toba por 2 anos de Danilo, mas com sua voz de locutor AM, só nos adicionar no WhatsApp lá e mandar um áudio para o número 19, é o DDD, 99495-5485. 19 99495-5485. Esse podcast é de vocês. Participem desse podcast aí mandando seu áudio. E agora, sem mais delongas, sem mais demoras, que parece que deu uns 30 minutos só de leitura de e-mails e participação de fãs aqui. Tá foda pra caralho esse podcast. Hoje, talvez, o podcast que mais faça jus à vinheta do Chorume. Um podcast cheio de intrigas, cheio de mentiras, e por que não dizer também verdades? Por favor, Gabriel Asmar, o homem, o mito, a lenda, pode dizer qual é o tema de hoje? O tema de hoje é duas verdades e uma mentira. Meu Deus! Wesley Zop, como você explica esse tema para o nosso querido ouvinte? Da seguinte forma, contaremos 3 histórias, 2 serão verdades e uma mentira, e os outros têm que adivinhar qual é qual? Qual é a mentira? Qual é a mentira? Um grande dilema ético-filosófico aqui, onde a gente vai testar a capacidade dos nossos compatriotas choromais aqui de distinguir a verdade ou a mentira no brilho do olhar do outro. Separar o joio do trigo ou separar o pinto do Smegma. Que é sempre um dilema. Exato. Deixa lá pra ficar mais encorpado o gosto ou deixa o famoso gosto de sabonete. Porque uma vez perguntei pra Wesley Zop, é verdade que pinto tem gosto de sabonete? Ele falou, não sei, nunca chupei sabonete. Isso é verdade. Então, obrigado, ouvinte. Acompanhe até o fim desse episódio que promete muita polêmica, intriga, verdade, por que não dizer abacates juniores. Quero uma garota que já tenha sex experiences. Não tenho razão pra me importar com o que os outros pensem. Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você. Desde que tenha sex. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Como é tradição nesse podcast, não pode faltar a inicialização dele. Windows. Windows 10. Não, Windows 93. Windows 3.11. Muito bem, Wesley Zop, por que não dizer o MS-DOS desse podcast isso aí, que serve para digitar e programar. E não trava. É. Obrigado. Sim. Obrigado, gente. Não trava porque já é travado. Mas ninguém usa, né? Tudo bem. Talvez por isso que não trava. Pode ser. Que adora ficar com o ponteiro travado no cu. No cursor. É. Sim, sim. Então eu que começo contando? Então você vai começar a contar uma história, a gente julga se é verdade ou mentira, mas ou depois do fim das três histórias? Não, eu vou falar as três histórias, mas vou falar um ensejo. Um ensejo das histórias e vocês questionam entre vocês, perguntem coisas pra mim e tal, vocês vão julgar se é verdade ou mentira. Tudo bem. Eu já acordei sem conhecer ninguém da casa onde eu estava. Sim. Eu já comi carne de tatu em Araraquara. Comeu tatu e comeu, agora comeu se alimentando. É, depois de tupi atrás. Deixar tupi atrás foi comer tatu e agora. O Tora tava junto? Não tava. Ah, então é verdade. E já roubei um carro sem querer. Já roubou um carro sem querer? Vamos pensando. Gabriel Osmar, o título das suas três histórias, hein? Não, mas é... Não, depois ele volta pro ensejo só pra... Só pra gente ter os títulos. Só pra ir aceitando aí o... Tudo bem. Pra ir fermentando e depois a gente destilar o chorume, certo? Então eu já colei uma prova e tirei a maior nota da sala. Tudo bem. Tá. Eu já quebrei o carro saindo do drive. Drive-thru ou drive-in? Não, drive-in. Ah, drive-in. Tudo bem. Mas tinha passado no drive-thru antes ou não? Não. Mas de qualquer forma comeu. Certo. E foi rápido. Sim. E já cruzei de um estado pro outro comendo ovinho. Já cruzei cruzando. Cruzei e estava cruzando. Tá. É, tudo bem. Tudo bem. Tá, vamos entender essas histórias depois. Aí, fale, Douglas. Então tá. Primeira história. Minha avó queria matar alguém com uma picareta. O que é crescer no meio da pipoca, né, cara? Essas verdades. Comia moela achando que era o cu da galinha. Comia se alimentando. É, cara. Sim. Achei que não tem como ser o contrário. Passou com a moela solta. O cara bate a punheta com a moela. É. E meu avô acusando o filho dele de ser turco. É tudo insano do Douglas, cara. O pior é que qualquer um é insano. Esse é um podcast de família. Isso é bonito, cara. O cara que diz que o título da história dele é roubei um carro sem querer, mano, que as minhas vocês sabem? Minha avó queria matar um cara com picareta. Uma pessoa, não disse um cara. Uma pessoa. Pode ser uma mulher. Mentira tá aí, era uma mulher. Era uma mulher. Mas tudo bem, então, Wesley Zop, vamos começar aí com essa história aí. Roubou um carro sem querer. Como que foi essa história? Desenvolva essa história pra gente aí. Aqui em Americana, São Paulo? Era verão de 73. Não, mas o carro era quase. Não, era... Aqui em Americana, São Paulo, temos um supermercado chamado Walmart. Certo? Temos. Antes de ser Walmart, era Big. Big. Sim. Big Supermercado. O grande. Hipermercado. Que quem fazia propaganda, quem que era? Jô Soares. Jô Soares, é verdade. Jô Soares, esperamos você aqui. Sim. Ah, agora que não vai ter o programa, vem no nosso. Sim. Pode até ser o host que a gente deixa. Sim. E na época que era o Big, meu primeiro carro foi um Corcel 281 verde abacate. Esse era meu carro. Tá. Certo? E eu saindo do Big, fui comprar uns negócios lá pra casa. Eu saindo, não tinha alarme o carro, obviamente, pela idade do carro, vocês imaginam. Acho que a bateria não aguentaria. Não aguentaria colocar nenhum som, imagina colocar com alarme. Daí eu fui abrir o carro, entrei, fui embora, normal. Chegando em casa, eu olho que no banco de trás tem uma cadeirinha de bebê, um bebê conforto. Daí eu pensei, peraí, eu não tenho bebê. Eu não tenho nenhum bebê. Eu assumi. Que eu tenho assumido. Será que isso é um sinal? Deus! Será que eu viajei pro futuro? É o DeLorean e não é um Corcel? Será que colocaram isso no meu carro? Eu não percebi. Daí eu olhei pro lado assim, o carro tava muito limpo. Pra tava, ser o seu. Pra ser o meu. Não tava cheio de vidro de tônico capilar. Tinha até a capa pro câmbio. Tinha aquela capinha. O meu não. O meu era tudo na ferrugem, ferragem e bosta. Era o que tinha o meu. Daí o que eu fiz? Voltei no Big e tinha um velho lá que tava desesperado atrás do carro. Daí eu cheguei, ele viu chegando com o carro dele, né? Encostei. Ele falou, você pegou meu carro, tal, tá, o que que... Daí eu falei, não, é que é igual o meu. Daí eu mostrei o meu. E ele, com a chave dele, conseguiu abrir e dar partida no meu também. Que a gente testou ali. Então, o que que eu acho? Que os fabricantes de Corcel 2 fizeram uma chave só. Não fizeram segredos nas portas. Ah, eu vou... Como posso falar? Posso... Em que ano ocorreu essa história? Em 1999. Tá. Então, vou dar um pré-julgamento depois de ouvir todas as suas histórias e darei o veredito. Pode ser verdade, porque já ouvi histórias de outros carros que dão partida, por esquecerem carros semelhantes. Mas, o fato de ter um bebê conforto no banco de trás, pode ser mentira. Porque em 99 ninguém usava bebê conforto, o bebê ia... Um velho que usava bebê conforto. O bebê ia no porta-malas, então não sei. Bebê no porta-malas ou no porta-luva se fosse prematuro. Nossa, cara. Então, não sei. Tá, tudo bem. Talvez fosse um velho visionário e pedófilo. Pode ser. Mais fácil. Mas, não sei. Vamos esperar passar esse cheiro de chorume pra ver. Deixa sentar. Se a verdade vai se parecer ou a mentira virar à tona. Vamos ver. Sim. Eu quero questionar uma que eu não duvido. Não duvido. Mas quero entender a história. Quer saber mais detalhes. Sim. Cruzou o estado cruzando. Então você quer detalhes pra bater uma punheta lá. É, exato. Filha da puta. Vai questionar justas verdades. Mas quero questionar o quê? O quê? Não é nem não. Pra que estado foi, porque... Não, claro que não. Você foi... Conte primeiro. Comece a história. Não, mas deixa ele questionar. Era verão de 73. Isso. Não, mas questionar o quê? Não. Conte essa história. Como que aconteceu? Tá. Estava eu viajando para outro estado. Dirigindo? Não. Tá. Estava de passageiro. Aonde você estava? Eu estava na caçamba de uma caminhonete. Sem beber conforto, tá vendo? Mas... Diz que eu sou ridículo. Mas eu estava num bebê conforto. Bebê conforto na caçamba de caminhonete, caralho. É onde as crianças, cara. Na caçamba, nos porta-malas. Estava no porta-malas de um Corcel 2. Quando um cara de 18 anos olhou pra trás e falou, epa. Essa criança dá pra comer. Era o Wesley Zop. Vou comer e depois devolver no Big. Não, você tava em... Qual era o carro? Eu estava numa caminhoneta. Mas qual caminhonete? Uma Hilux. Mas com a cabine, aquela caçamba fechada? Com a capota. Com a capota fechada, tá. Capota. Tudo bem. Mas aquela capota... Náutica. Ah, sim. Não, uma capota de fibra de vidro. A Náutica é aquela que fecha a caçamba rente. Ah, como... tá. Então você tava com aquela que é uma continuação. Isso, sim, que tá. Vira tipo uma sala de sexo. Tudo bem. Tudo bem. É justo. Lingerie? Qual era a lingerie? Não. Ué, não, não, não a dela, a sua. Era a primícia. Que eu só uso calcinha primícia que não atola no cu. Né? Esse é o slogan. Não atola no cu. Linha for woman. Que é o homem que... Pra quem não sabe inglês. Ah, continua. Então, o que aconteceu? Você estava numa caçamba, as pessoas lá dentro da caminhonete, todo mundo, entra aí pra fazer sexo, foi isso? Quanta gente não. Cruza o estado? Foi. Não. Estava viajando, uma viagem longa, de apenas 18 horas. Pra qual estado? Pra... Estamos Mato em São Grosso. Pablo. Estamos Mato em São Grosso. Pablo, pra Mato Grosso. Mato Grosso. Aí você falou. Saindo de São Paulo pra Mato Grosso, quer a gente ver o Mato... muda de estado. Você quer ver o Mato Grosso aqui em São Paulo mesmo? Isso. E daí, pra você sair de São Paulo e ir até Mato Grosso, tem uma ponte. Você cruza uma ponte. Ainda mais se você for passar por Três Lagoas. Sim. É, isso. Digamos que eu estava nessa caçamba e fazendo um muro de proteção visual. Porque tinha... tem um vidrinho. Sim. Tinha mas várias como você malas. Fez? Ah, várias malas. As malas da viagem. Sim, não, tudo bem. E no lugar que a gente ia ficar, a gente tava indo em 6 pessoas, só tinha 5 camas. Então eu tive que levar um colchonete. Ah, então tinha um colchonete também na caçamba. Na caçamba. Tá. E pra bem. Eu não viajar sozinho 18 horas, tive uma companhia. Peraí, pra você... O pra... pai da sua namorada. Isso! Isso! Não, é o que eu ia questionar agora. Pra você ser o escolhido pra ir pra caçamba, quem tava dirigindo? Quem foi dirigindo? O pai da namorada. Pô, até não sei se eu começo a acreditar. Tudo bem. Porque, entenda, o sogro está dirigindo, ele está comendo a filha lá atrás. Não, é muito... Então, não, mas tá acho bom. Acho que é muito roteiro de Emanuel isso daí. É, não, mas tá bom. Tá, continue, tá bom. Continue. Então... Você começou a comer ela em Presidente Prudente e acabou de desarroz, né? Começou deu 15 minutos ali. Começou a viagem. No primeiro posto que a gente parou pra tirar uma água do joelho ali e tal, comer uma coisinha pra preparar. Você sabe que é contra a lei viajar onde você tava viajando. Eu sei, aí, né? Eu sei. Tá. Talvez eu seja preso. Mas ele viajou com segurança, porque tava de camisinha. Bebê conforto! Mas uma coisa pode ser mentira por causa disso. Será que Gabriel tem coragem de quebrar as leis? Aí que tá. Hã? Você sabe que eu sou. Ei, velho, ele é um pequeno Mr. Shy, ele já foi preso, será que foi por causa disso? Talvez, talvez eu seja fã de um cara que o Wesley Zop faz cover. Já eu sou mesmo? Não! Mas também é fã desse cara, tá? E o Wesley Zop também. Eu sou cover de Judas Priest. Então, break the law. Tudo bem, tudo bem. É, mas aí depois dessa primeira parada. Ouvi a seguinte afirmação, coitado, vai viajar sozinho? Não, vou fazer companhia pra ele. Ah, então não era desde o começo. Não, mas foi no primeiro posto de gasolina, sei lá. 30 quilômetros depois da saída. 50 quilômetros, é. Tudo bem. E daí, desde o momento até chegar em Mato Grosso, correram coisas, inclusive cruzando a ponte. Da Como todos sabemos aqui, isso já é divulgado nesse podcast, você tem ejaculação precoce. Isso é óbvio. Certo? Já é tipo... É um dado. Isso é um fato. Tá na descrição dos integrantes isso daí. Tá lá. Não tá, mas deveria. Então. Mas eu vou colocar agora. Na saída da Americana, eu acredito que foi lá que abasteceu, né? Pra sair, pô. Onde vocês trocaram. Ela trocou de lugar e foi com você lá na caçamba. Acho que antes de engatar a terceira marcha no carro, você já tinha gozado. Já. Então você falou que cruzou o estado. Ele falou que cruzou o estado. A pergunta é, quantas foram dadas até chegar no destino? Não, mas não precisava ser necessariamente sexo. Pode ser uma punhetinha, uma chapadinha. Não. Ele falou que... Foi... Não, ele cruzou o estado. Foi na ponte. Na ponte teve um lado sexual. Aproximadamente? É, não, pode, vale, não. Pode ter dado o DJ Master. Pode ter feito várias coisas. Mas acho que não é... Ele vai querer mostrar serviço aqui. É. Quantas foram dadas? Aproximadamente umas 14. Vamos lá, Douglas. Não. Vamos passar pra história do Douglas. Aqui eu acabei minha pergunta. Fala sobre a sua avó. Minha avó com 86 anos, tá aí. E o que ela faz? Ela arruma namorados. Porque ainda dá no couro a véia. Ah, surda? Isso, tá. Porque a outra já tá morta. E minha avó arruma os namorados, só que muitas vezes os pretendentes não sabem que começou a namorar com ela. Porque minha avó, além de surda, é louca. Ah, tá. Tem esse detalhe. Tá, tudo bem. Tá. E daí ela começou, segundo ela, a namorar um cara do bar. História simples essa. Tudo bem. E aí, esse cara que namorava com ela, mas não sabia que namorava com ela, o que, que ele fez? Na cabeça dela, arrumou uma amante. Porque ele arrumou uma namorada, achando que era a primeira. Achando que era a única. Sim. Ele não sabia que ele namorava minha avó. Sim. E daí o que minha avó fez? Minha avó, com raiva, pegou uma picareta no quintal de casa. Picareta é um cara que não paga as pessoas? Não, uma picareta, uma ferramenta da picareta. Ela chamou Wesley Zola. Me chamou ali. Ela pegou uma ferramenta, picareta, sim, que usa pra... Em minas de escavação. Isso, tá. E pra quebrar paredes, essas coisas, tô certo, Gabriel? Sim, pra cavar buracos. Cavar buracos, ela pegou uma picareta e... Pra matar a pretendente. E foi pra matar a amante. Ou pra dar um susto. Dá um sustinho. Eu acho que pra matar. Então, não sei como que essas... Conhecendo a sua avó foi pra matar. Então, a cabeça dela era pra assustar a amante. E daí minha mãe falou, mas onde você vai? Ela falou, vou dar uma lição naquela mequetrefe, né? Daí, Sim. Minha mãe, com algum custo, tomou a picareta da minha avó. Uma gravata, bataleão. Exato. É, quebrou três costelas dela, ué. Tomou uma picaretada no olho, mas tudo bem. Mas brigas tá. De família, toda a família. Quem nunca? Tem. Quem não? E daí, o que que ocorre? Mediante isso, a minha avó, com raiva da minha mãe, pegou o martelo e estourou a geladeira da minha mãe. Essa é a história. Simples, prática, eficiente e verdadeira. Porque eu não consigo mentir. Ah, esse final, eu podia acreditar em tudo. Quis... Eu podia acreditar em tudo, menos o cara falar, não consigo mentir no final. Isso que foi foda. Que não dá pra acreditar que ele não sabe que moela não é cu de galinha. Porque quantas galinhas tinha que dar lá pra ter? Ué, tudo aquilo de cu. E coração de galinha, porra, não faz sentido. Não. Não, mas coração toda galinha tem, mas cu, talvez você tenha um galo picuzudo. Que não tenha mais o cu da galinha. Arrancou o cu da galinha. E outra que galinha não tem cu, mas tem cloaca. Mas estamos falando da história da avó, porra. Não, tudo bem. A história é, nunca, não sou uma pessoa que fuça na casa dos outros. Eu não faço isso, não. Mas nunca vi uma picareta na casa da sua avó. Não, tudo bem. Começa aí. Tá? Mas também você nunca viu minha avó tomando banho. Eu já vi. Já? É verdade. Porque ela tomou de mangueira no quintal. Então não tem como não ver. Queria fazer uma pausa pra eu dar uma gorfada. Tudo bem, é verdade. É. Mas eu vou lá no banheiro, que tá com barulho de chuveiro. Aquele que não tem tranca na porta. Tudo bem. Então, uma outra questão. Ah, a sua avó sendo louca, sim. A sua mãe ou seu pai não deixariam disponíveis ferramentas perigosas ao alcance dela. Certo? Como, por exemplo, um martelo que ela devia estar no bolso. Que ela tirou esse martelo pra quebrar a geladeira. Não, mas é quando não tem ninguém em casa, porra. Ah, tá. Não sei. Não. Deixa assim, você quer uma questão? Essa história é verdade. Não, tá bom. Você tá falando que é. Eu tenho uma questão essencial aqui. Qual que é? Como que sua avó arrumou um namorado e descobriu depois que seu namorado tinha uma amante? Se ela é surda. Ah, e se ela não sai de casa? Mas ela sai de casa? Nunca vi. Tá, só vejo ela tomando banho no quintal. Ela sai de casa. Tá. É, o quintal é fora de casa. Eu não sei se você sabe, Gabriel, mas as pessoas surdas, elas arrumam um namorado. Não, é, tudo bem, mas... É verdade. Como é? O cara não eu sabia... Eu tô falando da sua avó. Não o cara não sabia assim. Que namorava com ela. Então ela viu passando na rua. Ela viu passando na rua de mão dada. É, ele está com a amante. Está com a amante, está me traindo. Vou matar. Porque ela, por ser uma pessoa louca, ou às vezes um velho que dá uma atenção especial para ela, tipo uma chupada bem dada no grelo, já acha que é o que namoro. Que é namoro. Tá. Eu não sei, mas eu não sei se a sua avó tem esse instinto tão psicopata também, né? Tudo bem. Não, mas tá bom. Deixa sentar essa história. É, mas então diga lá, Wesley Zop. Carne de tatu em Araraquara. Isso daí é mentira que todo mundo sabe que você é vegetariano. Né? É, eu nunca fui vegetariano. Nunca fui. Só come cu de frango. Só até contra. Só come cu de frango em moelas. Moelas cu de frango. Era verão de 73. Você com seu Corcel 2 roubado. Não tava mais com o Corcel. Conheci uma menina na internet, isso no MSN. E aqui estamos em Americana, em Araraquara, não é tão longe daqui. Quantos quilômetros? Ah, dá uns 70 quilômetros. Quantos metros? 70 mil metros. Então, cheguei lá, ela falou assim, vem aqui em casa almoçar no domingo e tal. Falei, vamos lá, por que não? Fui lá pra conhecer ela, conhecer a família e tal. Era namoro? Não, só tinha saído com ela uma vez. Era amizade? Ah, eu já tinha pegado. Tá. Mas não era namoro. Tudo bem. Ela falou assim, vamos fazer um almoço diferente. Vamos lá. Vamos comer teu cu. É, já levou o cintaralho. Levei o cintaralho e caí. Ô, Tatu, chega aí, vamos almoçar. Ei, Tatu! O apelido do Tatu é o vizinho, né? Que o pau dele é do tamanho de um tatu. A bola, né? Tatu bola. Isso aí tava rolando um churrasco no almoço. Ofereceram lá carne, pá, picanha, não sei o que tem. Agora vai ter uma carne diferente. Foram servir, comi, gostei. Eu falei assim, ah, sabe que carne que é essa? Sei lá, eu arrisquei carneiro pra falar que era diferente das coisas que nós tava comendo ali. Pra você, sabe que carne é essa que tem uma unha aí? Não, sabe meu que... dedo que eu amputei aqui. Que a gente serviu nessa coraça. É. Não, daí comi, gostei. Ah, então é carne de tatu. Eu nunca tinha comido, gostei. Comi normal. Algumas pessoas pararam de comer, porque tem algumas pessoas com preconceito com carne. Sabe que linguiça é essa que você tá comendo? É dedo sem unha. E viu que saiu catupiry? Não é catupiry, não. É minha pima. Porque antes de comer minha filha, você vai chupar meu pau, seu filho. Ah, Wesley Zop, eu acho que uma pessoa que você saiu uma vez, conhece na internet, ela não ia te chamar pra um almoço em família em outra cidade, ainda mais você que é um pedaço de lixo humano. Eu? Talvez me chamaria por não saber ainda que eu sou um pedaço de lixo humano. Talvez. É, eu mas sei, eu acho... foi muito apressado esse relacionamento. Não, eu acho que essa... Porém, é uma história muito simples, uma história eu, de eu acho que é uma história muito simples pra ser verdade. Então, tá mas, na sua vida nada é tão normal assim. Não, não. Você vai parar no aquário e come carne de tatu. Isso daí não é nem história. Mas como não? Um ouvinte acabou de mandar um e-mail falando que você tem uma história de moto no canavial, caindo de moto no canavial. Tombando Fusca em Limeira. Chupando trolha de motubo. Fusca que é um carro de guerra que não era pra tombar. Enfiando o dedo no cu, rasgando até a nuca e você vai falar de carne. Parece que eles não falou bem isso. Não sei. Só foi lá comer uma carne de tatu. É, não, se você comer um tatu, tá perdido na selva, com vontade de fazer sexo, comer um tatu. Até acreditava. Mas, não sei, muito simples pra sua mente psicopata. Essa é a história. Não sei, não. É simples, minha vida é simples, cara. Gabriel Asmar. Colando na prova. Colando na prova e tirando nota maior do que a pessoa que, inclusive, você colou nela. Não sim. sei se é possível matematicamente. Não, mas você colou de alguém ou você alguém. Colou na assim, verdade, o livro debaixo da mesa. Não. Vou explicar pra você. Não tinha livro. Tá, verão de 73. Isso. Sim. Recuperação, porque já era verão. Estava eu no saco do meu pai colando na prova. Escapou do corcel, do porta-malas do corcel 2 do Leste. E foi pra prova. Ficou com nojo de comer carne de tatu em Araraquara. Eu que sou um menino que sempre odiei a matéria de inglês. English class. English. Talvez you hate English? Sim. Seja lá o que você disse. Seja lá o que você disse, mas o meu com açúcar. Três, por favor. E eu não fazia o mínimo esforço de estudar na matéria de inglês. Prestar porque... atenção ou frequentar as aulas. Exato. Né? Por quê? Porque ninguém repete de inglês. Mas todo mundo a gente sabe. Aqui. Tudo bem. E aconteceu o quê? Aconteceu que tinha uma professora nova querendo mostrar serviço. Sim. E ela gostosa? Disse, na época, sim. Hoje é uma baranga. Tudo bem. Derrubada. O que 14 horas de sexo indo pro Mato Grosso não faz? Não queria dizer que todas as histórias têm relação. Elas estavam ligadas uma na outra, mas tudo bem. Tudo bem. Mas, ela disse que aquela prova valeria nossa vida naquele ano. Porque ela reprovaria quem não passasse. Tudo bem. Então eu, desesperado, sentei para fazer minha prova e tinham apenas 18 questões. Apenas parece que você usou do sarcasmo. Sim, sim. Eu falei, porque você acha que quantas questões são necessárias? Sei lá, que o Douglas como professor aqui, talvez queria aprender com você. Tem que saber, você que é o bonzão. Se você vai fazer uma prova... E talvez... Que vale a vida da pessoa. Vale, sei lá, de 0 a 10, faça 10 questões. No mínimo. Agora fazer 18... Fica difícil parcelar... Lógico, faça 20 questões. Entendi. Né? Você faça 5 questões. Você é a favor das divisões fáceis. É, 5 questões. Você tinha problema em matemática. Eu também. Né? Tá. Não, na verdade eu não tinha facilidade em entender o nexo da matéria de inglês ter 18 questões. Tudo bem. Não, não tem caso, matéria pra isso. 18 questões pra falar verbo to be. É. No caso, 18 questions. É, sim. Ok, seja lá o que você diz. In your test. Sim. Não, era no papel, não era na minha testa. Então, eu sentei pra fazer a prova e comecei a olhar 360 graus. Sim. Como uma coruja ou virando o corpo todo? Olhando assim pra trás, né? Tá. Não como uma coruja, porque senão eu estaria morto, né? Que eu não rodo o pescoço. Não sei a sua habilidade, cara. Tudo bem. Não sei onde a sua mentira vai parar, não. Então eu comecei a comparar respostas, triangular resultados e comecei a responder minha prova, toda alternativa, óbvio. Tá bom. E então entreguei minha prova e saí de peito estufado. Algumas semanas depois foi devolvida essa prova. Já corrigida? E logicamente, na escola onde eu fazia ensino médio, não tinha a nota, era por conceito. Então era I, abaixo, 5 ou abaixo disso, R, B e MB. MB seria um 10. Seria muito bom, é isso? Sim. Isso. Tá. Então, o que aconteceu? Ela começou, vou entregar os R. Começou a entregar as provas. R de ruim ou regular? Regular. Tá. Começou a entregar os R. Que seria o quê? Assim, Mas nenhum I. Hã? Não. Primeiro os R. Aí, puta, os R. Aí, vou entregar os B. Começou a entregar os B e nada de me chamar. Falei, pronto. Eu tô no I. Tô no I. Vou entregar os I. Começou a entregar os I. Não me chamou. Peraí. Quantos I's? Ah, muitos. Eu não lembro. Tá, tá bom. 2. É, não, sei lá. 12, não sei. 14. Tá bom. Aí, ela falou assim, tivemos 2 MB na sala. Primeiro MB, chamou lá, Amanda. Que era uma menina chata, que ninguém gostava da sala. Parabéns, Amanda. 16 de 18. Primeiro vamos chamar aqui Brian, que é um cara que vive nos Estados Unidos. Aqui por Skype, vamos chamar ele. 16 de 18, parabéns, MB. E, ó, melhor nota da sala, 18 de 18, Gabriel Osmar. Nossa. E é isso que eu pego a minha prova e começo a fazer minha dança da vitória. Porque eu era um cara que não sabia porra nenhuma e tirei a mais nota. Uma dança tipo Chapeleiro Maluco ou uma dança tipo, sei lá, dança da vitória de Gabriel Osmar? Tipo dança da vitória de Gabriel Osmar. Tá. Muito bem. E essa é a história. Tem um questionamento. Pode fazer. Tudo na vida de Gabriel é 14 ou 18. São 18 horas de viagem, 14 gozadas. Eu falei 12. Não. São 12 ou 14? 12 ou 14. É. São 18 questões. São 14 is. Não sei, cara. Não sei. Você tá padronizando. É uma história... Não, possível. Eu acho que você colando, você tem obrigação de tirar a maior nota. Mas maior nota do que a segunda maior. Do que Brian. Brian McMountain. Pode ser que... Ele sempre quer currar alguém no camping. Veja que tem duas histórias dele citadas pelo Malta que tem a ver com campo. Tá bom. Em montanhas. Deixa sentar essa história. Deixa sentar. Enquanto assenta, falando em sentar... Pra sentar, a galinha usa o quê? Usa a cloaca. Isso. Que não pode ser chamado de cu. Pode ser chamado de cu, mas não de moela. Mas não. Vou dizer pra vocês a história. Minha mãe nunca gostou de fazer moela. Nunca gostou de preparar moela pra gente. Trabalhar com cu é difícil. Então, ela, pra gente não comer a moela, ela contou uma mentira que perdurou pela minha vida toda e fui aprender depois, já velho, que ela me enganou. Que é o que ela falou, não vamos fazer moela, porque moela, você não deve comer moela, porque moela é o cu da galinha. Desce isso, com nojo de cu. Com nojo de colocar o cu na boca de novo, e aí, cu de galinha ainda, se fosse cu de gente até vai, né? Cu de galinha não dá. Tá. Há uma questão, Gabriel, vou perguntar pra você. Daí foi isso. Mas depois quantas moedas ele pôs no prato? 14. Não. Quanto tempo demorou pra comer? 18 horas. Não. Minha pergunta é a seguinte. Pra você, Gabriel, você concorda que o cu em si, ele é um vazio? Não, é um vazio. Mas é a borda do cu. todo conjunto cuzão. Eu não concordo que tudo. O cu é um vazio. Não. O meu cu. O seu cu tá sempre cheio, tudo bem. Sempre cheio de porra e pinto. Não, era isso que eu quis dizer. Mas é toda a borda ali. E todo mundo sabe que a borda. Porque ali... todo mundo fala que o cu é o quê, ué? Uma rodela, não é? Então, sim, e a moela não é uma rodela? Não é bem uma rodela, mas tudo bem. Tá. Todo mundo sabe também que aquele... O famoso campinho da galinha ali, onde que estaria na borda do cu, chama curanchim. Sim, igual sim. Das pessoas. Igual das pessoas. Chama o quê? Curanchim. Que é onde fica a solda elétrica na pessoa, que eles chamam curanchim. É. Certo? A costura. A costura, bem na costura. A solda elétrica, mig. Mig, tig, na verdade. Tig. Então, e daí você achou que era o curanchim, que já tinha nome de curanchim. Não, mas eu não sabia que o primeiro que eu chamava curanchim, eu achei que era uma parte interna ali que se tirava arrombando o curanchim. Você achou que era intestinal, apenas o intestino barra uretra dela. Tá, é possível porque crianças acreditam em coisas que as mães falam 100% sem questionar. Isso é verdade. Talvez muito simples. Assim. Plausível, plausível. Mas aí, Zop, e aí, sua última história? Aqui, eu acordei sem saber onde eu estava e sem conhecer ninguém da casa. Sem conhecer ninguém. Mas você não sabia onde estava também? Não, também não sabia onde eu estava. Então, por favor, verão de 73. Verão de 73. Balada louca. Pá. Rave? Não, não era rave. Cavalo Paraguai. Não existia. Não existia esse nome. Galopeira. Galopeira. Tava lá saindo com o Joab. No risca-faca. Tava lá. Tomando umas e outras e tal. Quando você toma umas e outras, você confunde aparências das pessoas. Ah, certo? Tudo bem. Uma pessoa que você viu no começo da festa, no meio da festa, ela pode estar mais bonita, mais interessante. Sim. Tal. E acabei ficando um pouco alterado, um pouco bêbado, vamos dizer assim. Careca? Um pouco careca. Na época não era careca. E saí com uma menina, levei ela embora pra casa, porque o bêbado, em si, quando ele já tá meio alterado, ele não quer perguntar onde que você mora pra calcular a quilometragem. 300 quilômetros. Exato. Eu te levo embora pra casa. Daí a menina já dispensa as amigas, fala, não, ele vai me levar embora. Na hora que você vê que a menina na seca já quer, que já aceita a carona... O que você pensa na hora? É sexo. É feia. Não, e é feia, porque ela aceitou a primeira. Mas não, mas tá bom. Quando você é feio, você também é feio. Quando você é homem. Quando você é feio, é um brother. Como eu digo, maranga é melhor que punheta. Né? Então. Não, eu sempre disse isso. Mas eu gosto da sua punheta. Mas a baranga é melhor. Apesar de você ser uma baranga. Não, vou comer você, já falei. Eu prefiro punheta. Tá bom. Nem fui pra casa dela, dormi lá. Quando eu acordei, tinha a família dela lá, eu não conhecia ninguém da casa e eu não tinha visto ela ainda, porque ela não estava no mesmo ambiente que eu na hora que eu acordei. Sim. Na hora que eu fui, acordei, putz, onde eu tô? Eu pensei, tem café da manhã aqui, Wesley. E eu não conhecia, né? Tá bom. Você já olhou aquela cicatrizona aqui na hora que ficou ruim, né? Acordou, levantou da bacia de gelo. É. Não. Olhou no espelho, bem-vindo ao mundo das DSTs, Padre Pedro. Novamente. Com uma agulha na testa. Não, fica pro churrasco. Padre Pedro e Wagner. Fica pro churrasco. Fica pro churrasco aí no almoço. Churrasco de tatu? Não, não, não. É. Não, não, não é de tatu, não. De tatu eu fui lá pro sim, almoço. Sim, tá. Sim. Tá bom, daí você já tá lá, você fica. Daí depois que eu fui ver a menina, que ela tinha saído pra ir no mercado, comprar uma coisa pro almoço, eu tava lá na casa dela, tomando café da manhã com os pais, com a família, esperando o almoço ficar pronto pra ficar lá pro almoço. Teve sexo? Acredito que sim. Você não lembra? Porque eu não lembro porque muito bem. Acredito que sim, porque minha bunda tava doendo. Não, acredito que sim, porque... E quando voltou, era o Wagner. Acredito que sim pelo contexto. Tá. Todo mundo dando graças a Deus que a mulher tinha desencalhado. É. Ah, fica aí o Wesley. Não, ela não... falou, nossa, o Wesley ainda é melhor que o Siririca. É um barango. É pra tirar catiça. Tirazinha. Tiranhaca. Ô, Tirazinha. Ô, Tirazinha, fica aí, toma um café. A chegada do Avatar. Todo mundo. Tem a nossa avó surda aqui também. Sensacional. Todo boy. Mundo comemorou a chegada Foi do Avatar. Foi a primeira vez que ele comeu o Douglas. Quem dera. É isso daí. Ah, parece plausível, Wesley Zop, porque provavelmente você não comeu ninguém, mas não sei se quantos anos ela tinha. Nossa, eu devia ter uns 22, 23, ela tinha mais ou menos isso também, acho. Mais ou menos mas então é plausível, assim, da família pensar, esse cara comeu minha filha, vou pôr no churrasco. Vamos fazer um churrasco pra esse cara que conseguiu comer minha filha. Esse cara merece, minha filha é chata pra caralho. Ele precisa ter uma alegria na vida, né? Não sei. Esse menino abatido aí, com um cara de craque. Vamos fazer um churrasco pra ele, quem sabe ele namora com ela. Pela família, pelo contexto. Quem sabe a gente conquista pelo estômago. É, você viu vocês. Ela de novo? Saí com ela outra pelada? Vez. Pelada? Isso não tinha um grelo de 32 centímetros? É, não sei. Essa parece ser a mais verdadeira das suas histórias até o momento. Tudo bem. E o que você achou, Gabriel Osmar? Eu achei meio... Porque assim, você levantou, foi tomar café, todo mundo te acolheu, nem a mulher tava lá. Porque ela tinha saído pra ir no mercado comprar as coisas pro almoço. E avisou o Wesley, tá aí. Sim. Estranho. Mas não deve ter falado, rolou sexo a noite inteira, deve ter falado, ontem, se não fosse esse menino aí... Me ajudar. Me dá carona, eu tô grávida. Tô grávida, ele queria me deixar ali no matadouro. É grávida dele. É bom vocês tratar bem, porque... Ele é careca. Retardado, gente. E meados de quando foi isso? Não, se eu tinha 23 anos, uns, sei lá, 2003, 2004. Muito bem, Gabriel Osmar, sua última história. Que é o carro quebrado no drive. Possível. Possível. É possível, mas aí que tá a questão. Qual carro? Um Cadete. Mas você nunca teve um Cadete. Mas não era meu carro. Mas era de quem? Dela? Minha namorada. Ou roubado? Época. Não. Porque você tinha um Cadete no Big igual. Hã? Não era um Cadete? Sei lá. Era um Corcel 2. Tá, sua namorada na época tinha um Cadete. Tinha um Cadete. Que também não era dela o carro, era do pai dela. Tudo bem. Que comprava e vendia carro. Vinhos? Não. Qual era a cor desse Cadete? Azul marinho. Tá. É, acho que só tem duas cores. Não, a pergunta dele era vinho ou indo? Não, era a cor do Cadete mesmo. Tá. Porque todo mundo sabe que o Cadete azul marinho é uma linha mais difícil de sair de Cadetes. Então tem Cadetes mais raros. Então por que ela teria um Cadete azul marinho? Cadete normalmente é grafite. É, ou vinho. Todo mundo já viu um Cadete vinho. Não. Ou indo. É, tudo bem. Tá. Indo já. Vinho não. Vinho seco ou suave. Mas enfim, tínhamos ido no drive. E chegando, pegamos o box. Que sorte a nossa. Tava limpo? Ah, não sei. Tá. Visualmente limpo. Não sei. Ah, por quê? Tá. Quebrou lá, a entrada. Não, chegando lá, entramos no drive, encostou a cortina. Não tinha uma porra de uma luz. Não tinha uma porra e uma luz? De uma luz. Ah, de uma luz. Não tinha nada, tava um breu do cacete. Sim. E a porra da luz não acendia. Pense no seguinte, melhor não ter luz do que ter luz negra. Porque você ia ver muitas coisas lá. Nossa, cara. Pense assim. Você me traumatizou. Agora. Pensa assim, a luz do CSI não deve ter no drive. Se você acendesse a luz negra, ia brilhar um ponto no universo, né, cara? A única coisa que não ia brilhar era o seu cu. Não, eu não sei. Não sei o que vocês fizeram lá. É Wesley, não sei. Mas o problema, tudo bem, ninguém curte dar uma luz do meio-dia, mas... No breu total você não enxerga nada. Principalmente se você tá num drive, você não quer encostar em coisas... Talvez, né? Aí qual que foi a brilhante ideia da então? Acende o farol. Acende a lanterna ali, acende o farol. Muito bem. Tudo bem. É, tem uma segunda cortina, não sei se seu ouvinte não conhece isso, tem 12 anos aí. Você tem uma segunda, então dá uma quebrada ali, né? Sim. Beleza. Acendeu ali, fomos ali, pá. Era 3 horas. Fomos ali, pá, e fazer um sexo. Tá. Não, foi limpar. Ah, foi limpar. Porque eles vão... o farol era de luz negra. Você falou, mas que essa rajada que tá aqui? Por que que esse... Essa... Anderson Negão vem aqui, cara. Por que que essa cortina tem textura de zebra? Não, cara. E esse puff aqui? Fomos dar uma ali, fomos... Algumas, né? Porque você não vai no drive pra dar uma, senão você dá no carro. Cara. Ainda mais que no carro você dá 14, então ali você dá 9. 18. Não, 18. É. Eram 3 horas de permanência ali, então... 3 horas de puro sexo. 3 horas de aproveitamento. Sim. Mesmo que seja pra jogar stop. Jogar o Game Boy. Eu pago pelas 3 horas, eu uso as 3 horas. É justo. E quando fomos sair, a gente percebeu que o carro tava meio afase. O carro ficava... ou o pinto? Não, o... O pinto tava pra dentro, né? Tava um feijão. O farol, o farol, eu falei, mas você deixou o farol ou você deixou a lanterna? Não, deixei o farol. Falei, Três horas de farol aceso pra ele desligar. Sim. Tinha colocado aí uma musiquinha? Não, não, mas o cadete não já, tava lá aquele filé de bateria. Já que ia foder a bateria, já... Não era? Baterias Moura. Ai, é o Gabriel e seu CNPJ. Tem CNPJ, né? É, verdade. Não era uma bateria de 80 amperes, né? Tá. 80 amperes, não. 80 amperes. Aí, a gente tentou ligar o carro e não ligava. Ele falou, vamos fazer uma chupeta, que falta 30 minutos aí, ainda. Aí eu pensei... Depois a gente tiver a bateria. Aí ela pensou aqui. Ela falou assim, não tem como a gente empurrar. Eu falei, pô, empurrar um cadete, eu não aguento empurrar um cadete. E depois de 18 horas de sexo também. Em Santa Bárbara, São Paulo. Ah, então você foi no D4. Não. No D4. Tem um drive que chama Namoro. Ah, tá. E se você pegar, entrando no drive, os boxes da direita, quando você entra tem um leve degrauzinho que você desce. Né? Tá, então ainda é essa. Ou seja, você não tem como empurrar um carro pra subir um degrau. Se fosse só no plano, beleza, né? Dá mais você que é raquítico. Exato. E daí ela falou assim, nossa, mas o que a gente vai fazer? Eu vou ter que ligar pro meu pai. Eu falei, você tá louca? Ligar pro pai, vir resgatar no drive, né? Você vai assumir que tava comendo a filha dele e ainda ele vai ter que ainda passar... que é burro. Do pior passar problema. Pelo constrangimento de atender alguém no drive. Tudo bem. Aí eu falei, peraí, eu vou lá na cancela pedir pro cara fazer uma chupeta. Mas você ainda aguenta? Ela perguntou. E daí eu cheguei ali no bati ali no vidro que tem no... Não é um vidro, né? O cara põe um pedaço de concreto ali em ângulo, não sei. Aí eu bati ali no bateu vidro, uma aí? Bati então, uma aí. O cara começando a ficar mentiroso. Que essa porra, não. Já viu, cara, esse cara é um monstro. Meu carro deu uma riada ali na bateria. Não tem como você fazer uma chupeta. É. O cara falou... Tipo, tá, mas R$50. Tudo bem, né? Então, vamos lá. Daí o cara deu uma carga no carro e fomos embora. Tá. Você sabe como que a gente pega a pessoa na mentira? Como? Quando a pessoa mente. Sim, posso fazer uma pergunta? Não, então, mas eu vou falar como que foi essa mentira dele. Ele falou que quebrou na saída do drive. Você não estava na saída do drive, você estava no box. Não. Não, mas... Foi na hora de saída. Não, mas é diferente do que na saída. É, mas tudo bem. E qual era o carro do cara? Não, ele tinha um... Qual era bateria. O carro? Ah, ele tinha uma bateria. Uma lá, porque vive morrendo o carro lá dentro. Normal ter uma bateria de sobra assim. Ah, não, cara. E quando você chegou aproximando, já sei, a bateria, né? Não, a bateria, vamos lá. O Box B12, não foi? Acredito eu. Aliás, no B14 que você... Sim, ou B18. Você é numerólogo. Acredito eu que não fui a primeira pessoa a passar por isso. E o cara percebeu que enfiar um outro carro com o carro de frente no box não era fácil. É, não sei não. Tá. E aí, Wesley Zopp? É, tá. Essa história, eu acreditaria de um cadete que nunca empurrou um cadete. Nossa. Entendeu? Eu concordo. O negócio é, deixou aceso pra ter a luz. Tá, é plausível. São coisas plausíveis. Não quis bater no box do lado, pedir uma chupeta. Não quis, tá. Só que mas tem um detalhe. O cara tem uma bateria pronta ali. Bateria pronta e tem coisa errada. Tudo bem. Tem coisa errada, mas vamos deixar sentar. Porque esse cara com a bateria, tá, tudo bem. Meu avô, quando já estava já bem debilitado, ele tinha várias dificuldades. Uma era andar. E a outra era reconhecer os filhos dele. Ah, bom, pensei que era comer seu avô. Talvez. Também. Não, acho que isso nunca teve falha. Eu já devo ter contado histórias aqui. Sim. Do seu avô não reconhecer, sim. Isso, e não reconhecer os filhos. Isso. E uma vez, veio um filho dele visitá-lo, filho lá da Bahia, e o meu avô não estava andando, daí o que que aconteceu? Meu pai carregava ele para onde estavam as visitas para... Interagir. Para interagir. E sentado na mesa de jantar... O seu pai é o genro ou o filho? Meu pai é genro. Tá. Sentado na mesa de jantar ali, o perguntaram, ó, você lembra dele? Falando do seu filho. Sempre fazendo esse teste com ele, isso. Sabendo que ele não lembrava. Que é igual criança, né? Que é isso? Mas que daí ele falou, lógico que lembro. Mas firmou ali, né? Sim, na trocada. Isso, daí meu tio ficou feliz, meu pai continuou carregando aí. E meu tio precisava ir visitar a sogra dele, que também aqui de americano, foi. E minha mãe ficou na cozinha lavando a louça. Muito quando bem. De repente chega meu avô correndo. Que não andava. Que não tinha dificuldade pra andar. Ele correu. Tá e bom, chega tá correndo. Não, pode parar por aí. Não, não, eu não. Tinha uma maleta com 5 mil reais. Falando, Crode, que é minha mãe. Sim. Pense que eu esqueci dele. Esse daí é um turquinho que veio me assaltar. Esconde minha carteira. Esconde minha carteira. E o turquinho que veio assaltar. Porque turcos têm fama de assaltadores, né? Sim. Ele é o turquinho que veio me assaltar. Esconde minha carteira. Calou na carteira pra minha mãe esconder. Lógico, a carteira tava vazia. Tudo... tudo bem. Mas foi isso. Ele trucou o que reconheceu, mas... Não... Reconheceu, mas já ficou esperto, né? Já ficou esperto. Que era um turco. Que me leva lá pro quarto, do lado da minha carteira. Porque qualquer coisa, eu faço capoeira. Eu bato nele se ele vier em pé acima de mim. Eu não ando, mas eu não, corro. Eu quero zoar meu genro. Eu falo pra ele me carregar, mas eu consigo andar. Na verdade, ele fez um desafio. Ele não queria ficar virando estrelinha. Ele preferiu, é. E aí? Não, então, é você pecou na hora que ele tem que ser carregado e por isso saiu correndo. Eu não minto. Ele né? podia não... gritar, isso era um turco, filho da puta. É, ou sei lá. E o avô dele aparentava ser um cara preconceituoso, pelo que ele sempre comentou. Sim. Então, quanto a turco, tudo bem. Bem. Mas correr, se tinha dificuldade de andar, não sei. Tá, correr, andar rápido, vai. Tipo aquelas, tipo aquelas maratonas. Trotinho. Tipo aquelas maratonas que o cara faz andando rápido com a bunda empinada. Vai. Sim, sim. Porque ele não podia falar pro seu pai, me leva ali que eu quero falar com a minha filha. E meu pai não tava lá. Ele tava carregando ele, caralho. Não, mas quando meu tio foi visitar a sogra dele, meu pai foi junto. Ah, agora aumentou. Agora aumentou a visita pra sogra do outro, né? Tá. Daqui a pouco a sogra também não dava, mas ela veio correndo visitar o filho. É. Não, depois é que meu avô não andava, mas ele pulava de pogobol. Daí por isso que ele tava ele de pogobol. Ele veio batendo um bolinho bolado. Eu não sei, tá estranho. Tá não, estranho. Pode parecer. Ele falou que era o turquinho e pediu uma mariola. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Better run, run, run, run, run away. Psycho killer. Frieza, você matou o Churume! Dúvida entre duas histórias. Eu contei três, né? Não, mas eu tô em dúvida entre duas. Tá. Qual é a mentira? Eu já tenho um conselho. Qual você acha que é verdade? Eu acho que é verdade a da balada. A do que eu não acordei sem conhecer as pessoas. Sem conhecer as tá, pessoas. Tudo bem. É porque é que mais aparenta ser você, Wesley. Só. Um bêbado. Um bêbado. Um bêbado nômade. Um bêbado nômade, sim. Então, o que mais me parece... A carne de tatu parece ser muito, muito simples. A minha vida é simples, Douglas. Muito simples. Mas a do Chevette, eu não Chevette sei. Chevette não, a do Corcel 2. A do Corcel 2, eu não sei se... Eu voto na carne de tatu. Que é mentira. É mentira. Tá. Você não marcaria, nossa, eu fui para Araraquara, a história da minha vida. Você não, nem ia lembrar disso, às vezes, óbvio. Mas eu lembrei, você, porque é carne de tatu. Você que já passou pau em caipirinhas... Você que já caiu de boca em pirocas. Dos dois tipos, hein? Tanto caipirinha bebível como comível. Mas, Rezop, você não ia marcar tanto uma carne de tatu. Você já deve ter comido coisa muito pior nessa vida. Não, mas é que o estranho foi a carne de tatu, por isso que eu lembro. Pra mim, a mentira foi a carne de tatu. Carne de tatu parece ser mentira. A carne de tatu é mentira. Tudo bem, agora... Tá. E Gabriel Asmar? No Gabriel Asmar... Foi, qual a história? Prova, cadete quebrado e... E deu 14 numa viagem. Não, mas a história não é as 14. É. Não, mas atravessando. Tá, é que atravessou o estado. É, comendo o principal. Cruzou o estado cruzando com cara, o cara tem uma bateria, não me convence, cara. Isso que foi foda, cara. Ninguém é tão preparado. ninguém. Então, ele ter colado, a obrigação dele é tirar nota. Não, ele colar, tudo bem. Esse cara aí já. Pessoal, ele fala, colei e tirei. Ele não tem R. Ele não tem R. A história dele comer alguém é normal, porque o Gabriel come todo mundo. Todo mundo sabe disso. Agora. Não, o cara não é tão preparado. O cara tem uma bateria, eu não engulo. Não, é. O que eu não aceito... Pode ter quebrado 30 carros ali. Ele nunca ia chegar pro patrão dele e falar, ó, estamos precisando de uma bateria aqui, porque... Ou, não, não, deixa uma, não, ou você compra uma patrão, bateria hein? Ou uma lâmpada. Não, mas aí o pior é que não é uma bateria. É um carregador, porque uma bateria só ia foder a bateria dele também depois. Então, é, ou a mentira é do drive-in. De mentira do drive-in. A mentira é do drive-in. Eu também voto nessa. E a minha... A do Douglas? Nenhuma das três são mentiras. Ah, né? Cala a boca. Do Douglas, eu acho, ó, a avó dele é uma louca, o avô dele é um preconceituoso de pogobol, ele não sabe o que é uma mulher, porque ele é um ignorante, burro, e ele é demente, tudo bem. O da mulher é a mais verdade que tem, porque ele é demente. Agora, o avô dele que não anda, correu, ou a avó dele que é louca, a família deixa picareta à disposição dela. Qual das duas você vota? Eu não sei, cara. Eu não sei se a avó dele é tão psicopata. Sinceramente, pra te deixar mais em dúvida, as duas histórias que estão me deixando mais propenso a falar que é mentira é do vô e da moela. Puta que pariu! Então, a do vô ele pecou na corrida. Meu vô correu. Nenhum vô é tão preparado. Não, não, mas nem o que anda. Não, mas você tem que ver que ele já não tava andando, então ele tava guardando energia pra esse momento. Ah, cara, eu até queria, ó, o vô dele sempre que eu sei todos com turco, não lembra das pessoas, acha que o filho é turco, tá bom. Não, eu tava acreditando na história até ali, quando ele falou que correu. E não, né? Correu foi foda, cara. Nossa. Mas tá, a mentira é a do seu vô. Concorda, Gabriel? Eu acho que é do vô também. Então, Wesley Zop, veredito. Vocês estão corretos, a carne de tatu é mentira. É, óbvio. Eu roubei um carro sem querer e acordei na casa de estranho. É óbvio, não faz sentido algum. Carne de tatu. Mas podia ser! Não faz sentido nenhum, podia ser. É. E aí, Gabriel Asmar? Vocês estão corretos. É claro, porra! Como que o cara tá preparado com a bateria? Muito bem. Agora vocês estão errados. O quê? A mentira é a história da moela, cara. E eu vou te falar onde está a mentira. Você acha que minha mãe ia falar pra eu não comer alguma coisa? Ah, é verdade. Foram cara. Pegos. Ela comia chiclete na rua, cara. Minha mãe comia chiclete na rua. Você acha que ela não ia falar pra eu não comer moela, seus putos? É, não, a gente foi burro mesmo. Mas eu cheguei mais perto. Você chegou mais perto. Sim, Gabriel. Eu fiz... Não, porque na hora que ele falou que vou correr, puta, se apaga as outras na cabeça. Mas é verdade, cara. Todas são verdades, menos a da moela. Mas minha mãe falou que moela era o cu da galinha, mas ela... Mas ela não impediu de comer. Não impediu de comer. Sim. Ela só falou, come isso aí. Era um preparo mental, cara. Falou, se você come cu da galinha, você come tudo. Cara. É verdade. E quem come cu de gente. E quem come, você vai comer cu de mendigos. Era um preparo. Come cu de galinha. Eu sou de uma família tradicional então, de mendigos. Mas aí que tá... Então é verdade o do cu da galinha, porque você falou, eu achava que morreu o cu da galinha. Mas ela também achava. Então. Não, mas eu falei, ela falou isso pra eu não comer. Ah, tá. Tudo bem. É, não, tudo bem. Então eu fui o... Ah, não, você também foi descoberto. Bom, é nos detalhes, a gente descobriu no detalhe. É no detalhe. Mas por quê? Porque Deus está nos detalhes. O meu foi na falta de detalhes. É. Não, as histórias do Wesley é tudo louco. Daí o cara foi lá e comeu. Sei lá. Se você tivesse falado que invadiu a fazenda, roubou um avestruz e fez um churrasco de avestruz, acho que... Ou então o cara falou, não, que isso aqui é carne de gente, é carne de gente do caralho. Pau de jumento, pode chupar. É pau de boi! É pinto de boi! Chupar meu chicote! Aí sim! É, não, tudo bem. Eu fui. Tá, tem razão. Nectar Mendigo. Então chegamos ao fim de mais um episódio saboroso igual uma moela, delicioso igual uma carne de tatu, e não por que dizer preparado igual um atendente de drive-in. O cara tinha de tudo ali. O cara era o MacGyver dos drive-in. Muito bem, gostaria de agradecer a participação dos senhores, é sempre lindo, é o melhor dia da semana. O quê? O dia que tem lasanha em casa. Ah, o segundo melhor dia é o que tem macarrão com carne moída. E, infelizmente, eu tenho que gravar. O oitavo melhor dia é a gravação. Tá. Mas gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Primeiramente, Wesley Zop. Gostaria que você cumprisse a sua missão de falar o Twitter e o Facebook para os nossos ouvintes nos curtirem e nos seguirem lá. Dê seu tchau pra galera e passe a palavra pra ele, o nosso pupilo magistral, Gabriel Osmar. Muito bem, nosso Facebook é o facebook.com/lixodolixo, o Twitter é o @néctardolixo, e mandem lá mensagens, mandem algumas histórias de vocês também, algumas verdades, algumas mentiras, algumas calúnias. Sim. Alguma coisa que você acreditou que era mentira, depois isso, que era também, verdade. Ele descobriu que era verdade. Alguma coisa que você acreditou que era verdade, depois descobriu que era mentira. Pode ser também. Pode ser também. Fica mais louco também. E hip hip aí, é com você, Osmar. Ok. Me sentindo o clima das montanhas. Sim. Não sei por que o Wesley teve que se vestir de bavário pra falar isso. Bavária! Bavário? Não, mas eu tô de mulher. Tudo bem. Percebi, achei que era um mamilo mesmo. Gabriel Osmar, por favor, para o ouvinte, você diz o Instagram, que certo. Todo dia a gente posta uma fotinha dessa careca linda de Wesley Zop. Não todo dia, mas toda semana. E também diga para ele o e-mail, para qual e-mail ele manda todas as intrigas e oposições que ele sente dentro do coração. Porque às vezes o ouvinte ouve as piadas que você faz e se sente mal com isso. Se sente mal, porque ele ri. E ele tem um certo ódio por dentro de rir das coisas absurdas. Ele tem um senso de ética. É, né? Ele fala, como que eu ri disso? É, por que eu ri disso? Não é certo rir de crianças cegas tomando uma pregada no olho. É feio mesmo. Não é certo rir de velhas que tomam banho de mangueira no quintal. Você conhece as pessoas, enquanto um careca se masturba. Não é certo. Mas quando elas dão risada disso e ficam mal, elas acessam o nosso Instagram e veem que é a gente que faz. Então dela culpa. Tem alguém, tem uma imagem pra tirar essa culpa e pôr. Né? Muito bem. Então ela acessa o nosso Instagram como Lixo do Lixo. Aê, moleque. E se ela quiser também não só ver fotos, mas também mandar, ela manda por e-mail. Ah, é? Manda por e-mail no autocriticas@chorume.com.br. Repita o e-mail, mas com aquela voz de locutor AM. Não. Locutor FM moderno de rádio sertanejo. Você que está ligado aí no Chorume, mande um e-mail para nosso e-mail, que é fantástico, que é para você, dedicado para você, é o autocriticas@chorume.com.br. Chupa o pau de todo mundo, 99% macho, bonito, mas 1% engole tudo, 1% engole tudo. Que Então é isso, e também tem, não podemos esquecer do nosso novo contato, que é o WhatsApp, que é a pessoa que quer mandar um áudio, participar diretamente, ter sua belíssima voz de canguru perneta aqui no nosso podcast, é no DDD 19 9 94 95 54 85 19 9 94 95 54 85. Agradeço a todos, que tenham uma boa semana, até a próxima, tchau! There's a message get to you. Night to night.